Amado Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Seu nome para o estudo do Seu Evangelho de luz e de amor. Queremos agradecer, Senhor, por todos os nossos amigos, companheiros e irmãos que aqui chegaram e aqueles também que por algum motivo não puderam estar aqui conosco. Queremos também, Senhor, lhe rogar a paz, a proteção para essa nossa reunião. Que seja uma reunião muito profícua, que o estudo esteja dentro dos nossos corações e que nós possamos, ao sairmos daqui, estarmos mais amigos, mais fraternos, mais irmãos. Que nós possamos, Senhor, refletir sobre esses ensinamentos e que nós possamos, acima de tudo, colocá-los em prática. E que nós não nos esqueçamos de dividi-los com todos aqueles com quem encontrarmos pelos nossos caminhos. Orienta-nos, envolve-nos na tua paz, no teu amor, Senhor. Que assim seja. Porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 8, versículo 23 a 30. Graças a Deus. Muito boa tarde aos nossos amigos do mundo material, aos nossos amigos do mundo espiritual, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita, dando continuidade aos nossos estudos do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, no Evangelho de Mateus. Hoje, no seu capítulo 15, Tradição dos Fariseus. Esta passagem também está em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 23. Vou começar lendo aqui, vou do 1 até o 10. E aí depois você continua, tá, Simone? Aí vai do Tá certo. 11, do versículo 11 até o 20. Ok. Tradição dos Fariseus, 15.1. Então aproximaram-se de Jesus fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dizendo: 15.2. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos toda vez que comem pão. 15.3. Em resposta, disse-lhes: Por que também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? 15.4. Pois Deus disse: honra pai e mãe, e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a morte. 15.5. Vós, porém, dizeis: quem disser ao pai ou à mãe é oferenda o que de mim seria útil. 15.6. Esse não honrará seu pai, e invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. 15.7. Hipócritas, Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: 15.8. Este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. 15.9. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. 15.10. Convocando a turba, disse-lhes: ouvi e entendei. Depois a gente vê os significados. Ok. 15.11. Não é o que entra na boca que o torna comum o homem, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem. 15.12. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos dizem-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? 15.13. Em resposta disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. 15.14. Deixa-os. São cegos, guias de cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. 15.15. Em resposta, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. 15.16. Ele disse: vós também ainda estáis sem entendimento? 15.17. Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina? 15.18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem? 15.19. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. 15.20. Estas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar a mão não torna o homem comum. Então, desculpa. Vamos lá. Desculpa, amigo, a gente estava esperando. Isso. Ué? Não, a gente estava ali fora esperando, não tinha visto. Ah, desculpa. Ah, boa tarde, gente. Vamos lá. Eu não sabia que vocês estavam aí. Eu vim aqui, estava fechado. Ah, tá. Poxa, gente. Ah, então, só um minutinho que eu vou pegar. Explicação 1. Transgridem, caminhar para o lado de, desviar e metaforicamente transgredir. 2. Tradição, transmitir, ensino oral ou tradição escrita. Dar, entregar, confiar algo a alguém. Verbo indicativo, auristo ativo. Composto pela preposição mapa, para, junto, a, para, em. Verbo didome, dar, entregar, conceder. Lucas utiliza um termo técnico para destacar que sua obra se embasa na tradição oral e escrita da comunidade cristã. A primeira etapa da transmissão da vida e do ensino de Jesus foi eminentemente oral. A maioria desse material narrativo se perdeu com o tempo. Parte desta pregação, porém, assumiu formas fixas e padronizadas, à medida que as histórias e os ditos eram narrados. Essa padronização facilitava a retenção do relato na memória do ouvinte e reflete uma prática comum dos rabinos, sábios da Palestina do século I, que tinham o costume de compor seus ensinos em formas propícias à memorização, exigindo que seus alunos as decorassem. A própria composição do Talmud, 200 d.C., né, e 500 d.C., reflete essa prática. Ao longo do desenvolvimento da tradição oral, houve a condensação e concretização desse material memorizado na forma escrita, sendo perfeitamente possível identificar os padrões narrativos, curas, milagres, ditos notáveis, pregação apostólica. No Novo Testamento, trabalho realizado pela Crítica das Formas, ramo da pesquisa bíblica que estuda os padrões narrativos. 3. 3 é... Eu anotei o 4, não, anotei 3. Injuriar. Onde está injuriar? 15.4. Ah, tá, isso mesmo. Injuriar. Falar mal de, insultar, injuriar, ofender com palavras, tratar com desrespeito. 4. 4 é seja. Morra de morte. 5. É, invalidastes. Invalidar, anular, cancelar, perder a força, o valor legal. Termo jurídico aplicado à legislação e aos contratos. 6. Está muito distante. Longe, está distante de mim. O 7. Transmitindo ensinamentos. Transmitindo ensinamentos. Ensinando ensinamentos. O 8. Convocando. Convocando. Convocar, citar, intimar, chamar para si mesmo, reunir, convidar e evocar. O 9. O que torna. O que torna. Tornar comum. Na linguagem técnica dos fariseus, a expressão tornar comum significa subtrair o caráter santificado, consagrado de uma pessoa ou coisa, ou seja, tornar impuro. A santificação ou consagração consistia num conjunto de rituais que visavam extrair as impurezas cultuais do objeto ou ser, de modo que ele estivesse pronto para o serviço cultual. No caso em tela, a discussão gira em torno da cerimônia de purificação das mãos antes das refeições, um dos rituais de santificação ou consagração previsto na tradição judaica. 10. Escandalizar. Escandalizar, isso, obrigado. Tropeçar, vacilar ou errar. Ser ofendido, estar chocado. O substantivo scandalon significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. Um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria e, via de consequência, aquilo que causa um choque que repugna, que fere a sensibilidade. Simone? Fosso. 11. Buraco, cova, fosso, poço, cisterna. A ideia parece ser a de uma ovelha que cai no fosso ao tentar beber água. O local para onde foi conduzido pelo pastor. 12. Explica-nos. Explicar, indicar, enunciar, expor, contar. 13. Entra. Entra. Caminhar para dentro. Vai. Vai. Mudar de lugar, retirar-se. Sai. Sai. Caminhar para fora. Procede. Sair. Torna. Isso torna. Vide nota 9. Vide nota 9. Tá, então agora desenhos. Pensamento, opinião, raciocínio, disputa, arrazoada, argumentação, consideração, plano, cogitação, desígnio. Fornicações. Fornicação, prostituição, infidelidade, adultério. Termo genérico para práticas sexuais ilícitas. Muito bom. Os nossos irmãos chegaram agora, vamos dar uma lida também com eles para a gente poder até bater mais o texto. Eu começo aqui, vou ler três, aí três em três é rapidinho, gente. Beleza. Né? São quantos? 20? 20. Então vai dar 5 para cada um. É 5 para cada um. Tá bom. Tradição dos fariseus. Está em Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 23. 15.1. Então aproximam-se de Jesus fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dizendo. 15.2. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos toda vez que comem pão. 15.3. Em resposta, disse-lhes, por que também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? 15.4. Pois Deus disse, honra pai e mãe, e quem injuriar pai ou mãe, seja punido com a morte. 15.5. Vós, porém, dizeis, quem disser ao pai ou à mãe, é oferenda o que de mim seria útil. 15.6. Essa não honrará seu pai. E invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. 15.7. Hipócritas, Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo. 15.8. Este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. 15.9. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homem. 15.10. Convocando a turba, disse-lhes, ouvi e entendei. 15.11. Não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem. Então, aproximando-se dele, seus discípulos dizem, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Em resposta disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. Em resposta, Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola. 15.16. Ele disse, vós também ainda estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Muito bom. Vou só apontar algumas coisas aqui, que é só para a gente poder se contextualizar no que a gente está... Que a gente pega alguns termos, algumas coisas, mas aí eu vou deixar para os comentários para vocês, tá? O que acontece? Esse texto, um texto assim, muito bom mesmo, que a gente, né, relendo, a gente consegue observar outras coisas. Tem ensinamentos aqui do próprio profeta Isaías, né? Quando Jesus dá a resposta para os fariseus. Mas eles começam o texto dizendo assim, então aproximaram-se de Jesus fariseus e escribas. Os fariseus e os escribas, os fariseus eram uma casta judaica que era muito importante no sentido de ser uma casta que as pessoas respeitavam muito dentro daquela sociedade judaica. Vindos de Jerusalém. E o que acontece? Jerusalém, né, que era onde ficava o templo, né, dos judeus, onde todos os judeus, onde estivesse, tinham que ir para as festas principais, né, a Páscoa, né, o próprio que eles falam do Dia do Perdão, né, o Yom Kippur, essas coisas, todos eles tinham que passar onde estivesse e ir ao templo de Jerusalém. Esse era o templo onde eles rendiam graças ao Senhor. Então, essa casta farisaica é uma casta muito antiga, muito importante, bastante respeitada, porém ela sempre teve um problema muito sério com Jesus. Por quê? Porque Jesus não via neles efetivamente aquilo que eles diziam ser. E essa passagem está mostrando exatamente isso. É uma casta que foi fundada, acho que por Ileu, bastante tempo, acho que no ano 70 a.C. já existia, e ficou durante muito tempo. E fariseu significa aqueles os donos da tradição. Eles eram tudo pela tradição. O texto está falando sobre isso. Eles eram pela tradição. Os escribas, o que eram os escribas? Os escribas eram aqueles homens do templo que faziam as escrituras. Eu lembro que quando a gente leu aqui a introdução desse Novo Testamento, a gente também estava lendo o livro do Pastorino. E o Pastorino fala muito isso, que esses livros, essas escrituras, elas não foram passadas diretamente de quem estava interpretando, falando, escrevendo. Elas foram passadas por algumas pessoas para que outras pudessem copiar aquilo que estava escrevendo. Então esses escribas tinham como tradição serem aqueles que escreviam, passavam tudo que era realizado dentro do templo, eles eram esses os responsáveis. Então, aqui a gente encontra essas observações históricas e sobre a própria questão do profeta Isaías, né, que é a resposta de Jesus. Isaías, quem foi Isaías? Isaías foi o maior profeta judeu, é considerado o maior profeta. Existem alguns profetas, existem vários profetas, Oséias, Miqueias, mas o maior é Isaías, tá? Jeremias é um também. Existe uma, os quatro profetas, maiores profetas, considerados os maiores profetas judeus. Um deles é Isaías, tá? E Jesus, Isaías, é um judeu que profetizava e viveu 700 anos antes de acontecer isso aqui. Isaías já profetizava que Jesus viria, que era o Messias, essa coisa toda. Ele é considerado o maior dos profetas. Outra coisa aqui que a gente pode comentar sobre essa passagem, vou deixar para a parte do texto para vocês. Só estou comentando o contexto histórico do que a gente observa na passagem. É que o seguinte, quando eles falam sobre a questão de lavar as mãos, questionam, né, Jesus, porque eles não lavam, é porque o que acontece? Na Torá, né, na lei judaica, não existe nada informando a esse respeito. Tá? Isso era uma tradição que eles colocaram com o tempo e isso ficou. E eles respeitavam, porque dos anciãos deles lavavam as mãos não só antes, durante e depois que eles estavam ali na refeição e às vezes fazendo alguns textos sagrados. Existiam jarras, talhas, tudo específico para isso, para o pessoal ali estar lavando as mãos. Então isso era uma tradição mesmo, não significava nada, era uma coisa que eles incutiram dentro da tradição deles e ficou. E isso era muito respeitado. Só que Jesus vem e diz que é o que a gente vai observar aqui na hora que a gente entrar dentro do contexto da situação. E basicamente é isso. Basicamente histórico é isso que a gente tem aqui para comentar sobre isso. Quem eram os fariseus, quem eram os escribas, sobre o profeta Isaías, que é importante a gente estar falando quem é esse profeta, e a questão da tradição. Outra coisa importante aqui no texto que a gente vê, contexto histórico da história judaica, é que, na realidade, quando Jesus diz assim, vocês não honram ao quinto mandamento, honrar pai e mãe, por quê? Eles tinham um artifício, os fariseus, que tinha uma palavra, acho que era Corão, Cozã, que eles diziam tudo aquilo que era destinado a Deus. Se era destinado a Deus, não precisava honrar para os pais. Não, isso é de Cozão, Corão, um negócio desse assim. Não preciso. Estou livre, não preciso honrar meu pai e minha mãe, porque é de Deus. E aí aliviava. Entendeu? O que eles tinham, eles não precisavam dividir se eles diziam que era de Deus. Isso também é uma coisa de tradição deles. Então os fariseus incutiram isso. E é por isso que Jesus diz. Engraçado, vocês desonram o próprio mandamento, o quinto mandamento de Moisés, quando vocês colocam isso e apregou que isso é de Deus e para não poder assumir a responsabilidade de coisa. Isso também está aqui. Por isso que Jesus fala isso para eles. Ele fica meio assim. Exatamente. Ele fica bem solto no texto. Mas essa situação... Eu ia bem perguntar isso mesmo. Isso é uma situação que, tipo assim... É mais histórico, né? A gente tá, acho que a gente tem que olhar também para essa parte histórica para a gente poder entender, porque senão fica um negócio assim meio solto, a gente não consegue observar. Agora, o entendimento do texto é ele que a gente agora tem que comentar o que Jesus queria dizer, por que falou sobre isso e como funcionavam essas pessoas. Aí eu deixo para os irmãos aí, para vocês poderem tocar. A minha parte, eu me ative apenas a essa questão histórica que é importante para você entender. Quando a gente está estudando pastorino, o pastorino toma muito cuidado com isso também. Ele sempre faz uma explicação, dá uns toques, fala sobre isso. Para localizar. Porque, na realidade, isso aqui é um texto hebraico, texto dos judeus. A gente está aqui, mais de 20 séculos depois, dando uma tradução. Você conhece, né? Muito, quer dizer, eu não conheço muito dessas práticas, né, deles lá. Por isso que quando você lê um texto, você fica meio perdido. Fica meio perdido, por quê? É. É. E aí você não entende, acha que Jesus estava colocando aquilo por colocar. Mas de forma solta, né? É. Quem não tem o conhecimento, que é o nosso caso, parece que ele trouxe um... Não, mas a gente está estudando exatamente para isso. Isso, isso também eu vou estudando. Eu vou lendo, vejo, pesquiso, vejo onde está. Por quê? Para a gente poder entender. Senão você fica um negócio meio solto, né? Independente do contexto... da passagem, o contexto da passagem é outro. A gente está fazendo observações aqui em relação a isso. Por que Jesus disse? Por que era esse entrevero? O que estava acontecendo? Existia rusgas, né? Entre ele e Jesus. Porque, pô, vem cá, os seus discípulos não lavam as mãos, não? Que história é essa? Os caras estavam questionando mesmo. E Jesus concorda, realmente. Eles não lavam as mãos. Mas e vocês? Né? Aí entra na história mais aqui. Importante do que só falar e retrucar, né? Bem, a forma que Jesus fala é a sentença dele, né? Exatamente. Mais importante do que o que entra é o que sai da nossa boca, né? É. Agora, outra coisa, Cosme, não é observação, não. É, em alguns, a gente vê aí esses fariseus, eles sempre, em algumas situações de provocação com Jesus. Uhum. Em alguns outros trechos, até tem um outro, uma outra. Tem vários. Vários, vários. Existia rivalidade, entraves ali, naquela situação. Como assim? Entre. Porque eles estão sempre provocando, colocando. Eles não gostavam de Jesus, por isso. Por quê? Jesus era muito claro com eles, sepulcro caiados, né? Vocês são limpos por fora, bonitinhos, mas por dentro é uma podridão só. Vocês vão para as esquinas para orar. Na realidade, você não precisa orar na esquina, você recolhe-se dentro, né? E com o pai comunga para poder você estar mais próximo dele. Você não precisa estar na esquina para poder as pessoas saberem que você está orando. Porque a gente encontra, de fato, pregadores que estão mais num propósito de divulgar que estão fazendo do que essencialmente sentindo aquilo que fazem, estão dizendo ali. Verdade. Jesus não concordava com isso. Em vários ensinamentos de Jesus, Jesus coloca essas contradições dos fariseus, porque ele dizia que eles não todos, tá? Alguns fariseus, a gente vai ver próprio Zaqueu, era fariseu, aquele José de Arimateia também era fariseu, e foram homens que se aproximaram de Jesus. O próprio Nicodemos também, e o do Paulo Estevão. Ananias? Não. Paulo. Gamaliel. Gamaliel. Gamaliel era fariseu. Morreu, né, como fariseu, doutor da lei, mas reconhecendo que Jesus era o Messias. Também fariseu. Então, veja uma coisa. Não é só porque o cara estava lá que o cara não reconhecia Jesus. Alguns reconheceram, né? Que Jesus, de fato, era o Messias, aquele profetizado pelos profetas do Antigo Testamento e que, de fato, tinha a sua realeza para anunciar o reino de Deus aqui na Terra. Porém, o tempo inteiro, foram eles que arredaram Jesus para Jesus ser condenado. Foram eles. Não foram outros, foram eles. Eles ficou o tempo inteiro nessa picuinha com Jesus, e Jesus não tinha medo dele, ele não tinha medo de nada mesmo, e começou a falar. Tava muito mais exemplificando, queriam que ele se consertasse do que efetivamente condená-los. Muito pelo contrário, queria que eles se endireitassem, né, e não ficassem do jeito que eles eram. Por quê? Tinha muito mais... aquilo que a gente percebe, né? Tinha muito mais oratória do que conteúdo. Era muito mais belo por fora do que o externo. O externo era muito mais bonito do que o interno, né? E essa passagem fala exatamente sobre isso. É isso que a gente tem que comentar aqui agora. E aí, patrão, vamos lá. Eu gostei dessa frase que ele fala: esse povo com lábios me honra, né? Mas o seu coração está muito distante de mim. Né? E fala também: em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Ou seja, eu vejo aqui que ele já reduz aí essa situação, né? Que a gente acabou de falar aí. Ou seja, a gente está fazendo para inglês ver, então vocês não estão sentindo verdadeiramente o que vocês fazem? É do coração? É verdadeiro? Tinha muito mais enxerto, muito mais coisa criada por eles do que efetivamente de Deus. Isso que ele... estava querendo dizer. A tradição era tão forte, né, que eles estavam pregando muito mais coisas materiais dele do que essencialmente respeitando as leis de Deus. E ele fala que o pessoal se escandaliza, né? Que eles se escandalizaram ali. E aí ele fala que, assim, cego não guia cego, né? Naquela situação. Essa passagem é ótima. Essa passagem é bem legal quando ele fala. São cegos, guias de cegos. Mas se aí... um cego guia, um cego, ambos cairão no poço. Mas aí o... nessa passagem, o Pedro... Senhor, nos explica o que significa isso. Pô, vocês também não entenderam? Ele fala isso, ele fala. Pô, vocês também não entenderam? Explica-nos essa parábola. É. Ele diz, vós também estáis sem entendimento até agora, né? Não compreendeste que tudo que entra na boca, né? Vai para o ventre e sai, vai embora para a latrina. Latrina, Mas o que sai da boca é o que teu coração tá cheio. Cheio. E isso daí é lindíssimo, né? Isso é lindíssimo. É verdadeiro, né? É verdadeiro. Você vê... que às vezes você fala uma coisa, você tenta mostrar, para inglês ver, né? Vamos dizer assim, para as pessoas, uma coisa doce, uma docilidade, uma serenidade que não é real para você. Você quer fazer para que todo mundo veja. É. Então, você é assim realmente? Você é assim com aqueles que você não precisa garantir o amor, por exemplo, com seus familiares, com as pessoas mais próximas a você? Uhum. Ou você perde logo a paciência com essas pessoas, porque você não precisa garantir nada com essas pessoas, porque essas pessoas já estão no seu núcleo de amor. Ou você tá, você tem, entendeu? É com esse núcleo. Não que são gente... os mais fáceis, não, são os mais difíceis. Exatamente. Exatamente por isso que a gente tem, assim, você percebeu que a gente tenta, assim, por mais que a gente não tenha paciência, não tenha muita afinidade com algumas pessoas, no trabalho, até em qualquer outro lugar, mas a gente tenta ser o mais educado, o mais paciente. O Simonetti chama do verniz social. Isso. O verniz social. Exatamente. Fora de casa você tem o verniz social, dentro de casa você tira. Dentro de casa aí você esculacha, aí você xinga, pode, fala. Você xinga, fala, não tem paciência. Mas não é assim? É. Então, essa é parte aí é que eu vejo, como ele diz, é o que sai da boca do homem. Então, se você é assim... E, não, e você é uma mentira lá fora, verdadeiramente você tenta até ser educado com os outros, mas o seu coração está totalmente assim, você faz isso com qualquer pessoa, você age da mesma forma que você age com alguém te vendo, se tem alguém não te vendo, entendeu? Você deixa o papel no chão, não tem ninguém vendo, vou embora. Né? Mas não, se alguém tá te vendo, você fala, não, vou pegar pra falar que eu sou boazinha. Pra falar não, pra mostrar, que eu sou. Mas eu tô pegando porque tem gente me vendo. Será que se não tivesse ninguém me vendo? Eu tava jogando no chão. Eu tava jogando no chão, realmente. Então eu faço muito isso, assim, essa tarefa com os meus filhos, entendeu? Quando a gente vai em alguma loja, pega ali, Luiz, a blusa do chão, do negócio da C&A lá que tava no chão. Mas não fui eu que joguei. Falei, daí, você não tá vendo, você passou por aqui, viu que tá no chão, você não pode pegar e colocar. Ai, mãe, falei, mas não é pra pegar, é pra você entender. Tá aí na tua frente, por que você não pode pegar e fazer, né? A gentileza de colocar no lugar. Aí agora, assim, quando eu falo, ela já faz, assim. Ela faz, mas ela olha pra mim como que diz, você mandou, vendo, né? Você tá educou. Vendo, né? Mas assim, tradição. Entendeu? Aí eles fazem, mas assim, meio que ainda... Mas eu tô assim, poxa, entendeu? Lá pegou, lava, não foi você que sujou? Poxa, o que te custa? Você não pensa que outras pessoas vão estar fazendo esse trabalho? Se você mesmo pode estar fazendo, sirva. Sirva. Naturalmente. Pela sua vontade, não porque alguém está mandando você servir. Isso tem que vir de você e você tem isso dentro de você. Que a gente tem isso dentro de nós. Deus dentro de nós. Né? Esse fluido dentro de nós, do bem. A gente precisa praticar isso a cada dia, entendeu? E a gente vê cada vez mais, seja na parte comercial, corporativa que eu digo, seja na parte da rua, seja na parte de qualquer lugar, a gente precisa praticar esse bem para que ele se inflame em nós cada vez mais. Eu acho que a gente está deixando ele bem adormecido e quando a coisa é fuxico, coisa que leva a gente para as outras coisas que a gente deve evitar, é aquele orai e vigiai, entendeu? Que a gente precisa estar atento. Então, assim, eu acho que o que sai da boca do homem é o que o teu coração está cheio mesmo. Se você ainda fala coisas que você não deveria, os palavrões, né? Que, assim, que eu sou muito desbocada, todo mundo fala, Patrícia, para que isso? Realmente. Aí eu falo, mas palavrão é da língua, é para ser usado na hora certa. É, mas, falo, o problema, mas o problema é a intensidade que está por trás dele. Então, é o coração. Não é a palavra. Eu falei do palavrão. Não é a palavra. Pois é, porque às vezes a palavra para mim... É, vai, não é a palavra, mas o... O que você quer dizer, exato, o que ela vem carregada. Exatamente. É. E aí eu tô colocando isso, porque aí está cheio. Não é quando você dá assim... É, aí eu falo, pô, droga, assim, mas por uma coisa que, ai, caiu, eu tô nervosa, eu tenho horário, tudo acontece. O pessoal não fala, não, pô, mas você tá tão envolvida ali, você ainda tá precisando. Não, então, pois é, eu tô colocando uma coisa que eu aí sei você que fala eu assim... Mas conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral isso. E pelo esforço que você faz para domar suas inclinações mais. Por isso que não. Que as pessoas podem falar, poxa, Patrícia, mas você é espírita. Não, as pessoas tendem a acreditar que o espírita ele não xinga. Ele não se altera. Ele não sente, ele não chora. Isso. Ele é um ser à parte. A minha filha, eu quando recebi a notícia da morte da minha mãe, né, falecimento da minha mãe, eu dei a minha reação foi essa, tá, gente? Eu dei um berro e me joguei num chuveiro e chorei tudo e fui chorando. Aí minha filha, você não é espírita, você me ensina tanto que a morte não existe. Eu parei. Falei, eu não sei, filha, mas deixa eu botar extravasar, pra fora. Aí ela ficou comigo debaixo do chuveiro, de roupa. E foi a minha reação na hora. Ela falou, você não é espírita, você não me ensina tanto que a morte não existe. Eu falei, eu sei, minha filha. Entendeu? Então, nesse momento, eu parei e falei, cara, como é que eu não vou viver isso de uma forma espírita, real? Será que realmente eu acredito? Mas vamos pensar o seguinte, ai, quando a gente começa a estudar o Novo Testamento, a gente vai passar por situações que nós vamos encontrar Jesus chorando, convalescendo daquela situação que aquelas pessoas passavam também. Então, o chorar, o ficar triste, isso é a condição do ser humano. É isso. Tá? O que nós não podemos perseguir... É no processo de segurar, né, o parente, o ente aqui. Ah, coitado. Não. Toda hora chama ele. Ah, não foge de mim. Porque isso não, existe. Isso pô, eu tava no quarto período do desenvolvimento mediúnico. E a mulher fazendo prece pro marido. Toda noite eu rezo pra ele, pra ele ficar do meu lado. Pra ele... Eu falei, vem cá, não acredito que você tá. Você vai receber o evangelho, você é uma orientadora, né? Da doutrinária. E você tá chamando seu marido? O que a gente tá aprendendo aqui, gente? Tem que deixar ele ali. Você vai pensar na pessoa, isso. Você vai sentir saudade, você vai vibrar positivamente, mas você não vai reter a pessoa aqui, porque senão a pessoa não vai embora. O companheiro fica retido, preso, porque está preocupado com você. Agora, se ele perceber que você vive uma outra situação, não é que você nunca mais... Pô, morreu, acabou, deixa pra lá. Pra quem ama verdadeiramente, como você ama sua mãe, como eu amei minha mãe, meu pai... Os laços são eternos. Eles não vão se romper. E às vezes as pessoas até falam assim, nossa, mas é tão recente, você já tá tão assim, toda normal. Ah, já tá sorrindo, né? Gente. Chega que botar preto, chega que botar preto e fica de luta. É, entendeu? Eu tenho ouvido isso até lá, até aqui no meu trabalho. É, mas... Mas é porque as pessoas não sabem. Eu não sei se isso é indelicado, mas eu comecei com a Fafá, o irmão da Fafá, o irmão mais querido dela, desencarnou há pouco mais de 6 meses. Tem um fazer um ano. Já vai fazer um ano? Fazer um ano. E aí depois eu falei pra ela assim, Fafá, você sofreu, mas eu acho que você tá tão bem. Aí eu disse, mas não foi uma crítica, não. Eu acho que ela... A gente bateu até um papo exatamente sobre esse assunto. É, e também a forma como ela passou por todo esse processo. Porque ele teve um processo anterior. Ah, né? Chorou muitas vezes. Chorou muitas vezes. É normal, mas aí é que eu falo, é o que está dentro de você que tem que sair. Então, se ainda tem essas coisas de... Né, de coisas que te tem a roupa, se você solta esses palavrões carregados, ou essas situações muito fortes, você coloca... Coloca uma carga de raiva, de ódio muito grande, entendeu? Então, opa, você tem que... Isso aí é um alerta. Esse é o vigiar, eu acho eu. Se a gente tem estudado, tá cada vez mais se envolvendo. Eu tô olhando o Paulo Estevam. Tô apaixonada. Não por minha conta, né? Não, porque... Não, eu apontei pra eles. Duas estão lendo por sua conta. Não, porque que você é? Falou que você tava lendo, eu voltei. Não coloca, né? Mas é positivo. Não, mas eu nunca li. Eu nunca li. Aí o Jorginho trouxe o livro pra mim e eu comecei a ler. Eu tô comendo o livro, assim, nas minhas idas e vindas no meu ônibus. Nossa. Eu tô lendo. Então eu tô na primeira muito parte bom. Que acaba, que agora Jesus apareceu pra ele. É, eu sei. Que Jesus aparece, né, pra ele falando, Saulo, Saulo, que me persegue. Eu parei aí, eu tô aqui ainda. Não tô em Damasco, calma, tô na primeira. Ainda tem muita coisa. Deixa eu ir, deixa eu ir. Esse livro, eu tenho uma particularidade com ele, porque eu sei exatamente quando terminei de lê-lo, foi em 2002. O final do livro... Pode falar, eu já sei. O final do livro é muito bonito. E eu lembro que o final do livro, a morte do... Do Paulo. Aí já é Paulo. É Roma, né? Que ele vai. Porque ele é cidadão romano. Ele foi preso e tal. Mas ele passa muito tempo numa prisão na Espanha. Isso. Eu tava na Espanha, na época. E eu tava terminando lá. Ai, meu Deus. Eu lembro que eu chorava lendo o livro. Lendo o livro no ônibus, que tava saindo de uma cidade pra outra, lendo o livro. Todo mundo dormia, eu chorando. Terminando o livro, caraca! Nossa, esse livro é difícil. Você bem falava, né? E o livro, tipo assim, numa madrugada, imagina. Todo mundo dormindo, eu terminando de ler o livro. Eu chorava sozinho, lendo o livro. Caraca, não pode ser. É um negócio muito emocionante. Tudo, né? Pra você se ver naquele lugar. Até e eu via que o Paulo tava passando exatamente por ali, por onde eu tava. Parece que você tá dentro do negócio. É. Isso que me chamou muita atenção. Pô, o cara foi aqui. Aqui que ele passa fica preso, né? Tem um problema sério até ele ser levado para Roma, que era cidadão romano, para poder perder a cabeça lá. Então, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu tava lendo de noite, todo mundo dormindo, a vibe dormindo, todo mundo dormindo, e eu chorando terminando de ler o livro. Cara, assim, é emocionante. Realmente esse livro vale muita pena. Muita pena. Ó, tem que falar, porque senão daqui a pouco a gente vai estourar o tempo. Anda. Pois é. O livro que, só para citar sobre livros, o livro que mais me enche de emoção e que eu não consigo ler hoje em dia, nem que seja pela enésima vez, é Renúncia. É um livro que toca muito meu coração, tem me trazido grandes emoções que eu desconhecia. Outra coisa que eu fiquei preocupada... Gente, pelo amor de Deus, esse é um dos livros assim, que eu tenho na minha cabeceira como um dos livros que realmente me transmitiu grande emoção. A figura de Alcione é, para mim, algo impressionante. Ele vem dizer pra gente, eu tava revendo essa semana, engraçado, né? Eu peguei dois textos, uma psicografia de 1934, Espíritos que se escreveu. Ele assinou João, qual João é, eu não sei. E aquele texto dos 500 da Galileia, que eu revi. Você mandou pra gente. Se eu revi, pincei. Não me pergunte, gente, agora só. Eu tô com uma problemática na leitura. Né? Fica parecendo, não sei se acontece com vocês, alguns textos saltam aos olhos. Aí eu falo, gente, por que isso aqui tá me chamando a atenção? Aí eu sublinho, vocês estão vendo que tá tudo sublinhado e do lado eu faço os comentários. E uma das coisas que estão nesses dois textos, tanto a carta de 1934, do Espírito João, como esse texto, falava sobre a dificuldade que nós vamos encontrar estando nesse mundo. E o Espírito João diz uma coisa interessante, ele diz que a terra não tem toda a água que dê sedenta. Eu fiquei com esse negócio a semana inteira no meu coração. Falei, gente, ou seja... No momento em que nós... Olha só, a carta era para aqueles que começaram o caminho de modificação íntima. Ele ainda diz a dificuldade que nós vamos... Vocês, o momento que vocês assumirem essa postura do Senhor, vocês vão estar na contramão de uma geração que não aceita esses preceitos. Vou pegar o papel no chão, mesmo que você não tenha jogado. Nós estamos lidando com criaturas que hoje em dia estão vivendo quase que enclausuradas, encapsuladas no mundo pessoal. Hoje as pessoas se interagem sem sair de casa e sem estar do lado. Não existe mais o contato físico, né? Namoro agora é virtual. Aqui nós não vamos questionar que isso é uma determinação superior para que o homem comece a acessar novas maneiras de comunicar. Eu não posso contar para vocês ainda, mas nós já estamos, foi orientado pelos nossos companheiros espirituais a começar a transcomunicação. Já começamos e no início assusta. Transcomunicação? É, a gente fomos orientados a começar a transcomunicação. E já gravamos algumas coisas e realmente é impressionante. Você ouvir... O outro lado... Nítida, né? É uma coisa impressionante. Tem um livro do Clóvis Nunes que fala sobre transcomunicação. Eu recebi umas orientaçõezinhas para fazer da uma forma que eu estou até fazendo. Tem um livro do Clóvis... Claro, né? Tem que ter a médium de efeito físico do lado, senão não funciona. Esse livro trata só de transcomunicação. Então, nós fomos orientados pelos nossos superiores a começar já a transcomunicação, que olha só, gente, daqui a 200 anos... A psicografia ela vai ser substituída pela transcomunicação. Quando um homem tiver, nos últimos 100, 200, 300 anos que vão vir, nós vamos tomar uma outra postura. Existem espíritos, uma coisa impressionante, que eles nem sabem, que estão associados com essa mudança que o planeta vai viver há 300 anos, em vários, um dos movimentos, não é puxando sardinha, mas foi o que me falaram, é o da questão alimentar. É necessário que o planeta mude a sua postura alimentar para que ele se desagregue de energias que você vê no matadouro. E hoje existem irmãos que estão sendo preparados para isso, para trazer já uma alimentação mais doce, mais suave. Depois eu conto a história de uma irmãzinha. Depois, não vai ser agora. Tá bom. Aí eu li esse texto aqui. Eu falei, gente, por que isso está aqui? É só para eu saber a tradição dos fariseus? É só para eu saber que Jesus tinha dificuldade de lidar. Não era Jesus ter dificuldade, era você ter dificuldade de lidar com a verdade. Porque Jesus só lhes falava a verdade, meu filho. Coisa que nós não queremos dizer. Quando nós somos assim, quando nós somos pegos em alguma coisa, uma mentira, a gente fica envergonhado, dá uma volta, uma desculpa. O mestre era verdadeiro em tudo. Sempre. E nós, isso é um cuidado que nós temos tomado bastante nesse direcionamento de falar em nome de instituições religiosas. Ah, esse aqui é o representante do Espiritismo. Ah, eu li o livro tal e o livro tal dizia isso. Esse é o grande equívoco que nós cometemos. Porque nossas impressões pessoais, elas estão sobre o que realmente o Senhor nos determinou. Lendo esse texto, eu lembrei de uma frase, de um questionamento que eu fiz há muitos anos sobre a união homossexual, e o companheiro chegou aqui, nesse ouvidinho aqui, e falou assim, meu filho, onde há amor, não há erros. Essa frase me acompanhou pro resto dos meus dias, até hoje. Onde há amor, não há erro. Porém, perceba, então, nós ficamos sempre... Deus é assim. Deus não condena, não julga, não impõe, não nos coloca em castigo como nós... A gente pega o Evangelho, é cheio de frases. Será castigado, mas vamos sempre lembrar que isso aqui é para nós ignorantes. Nós não conseguimos ainda absorver um dialeto mais doce. Por isso que Jesus usava da energia às vezes. Por isso que o Senhor falava... Apesar de nós lermos textos dizendo que Jesus usava de uma doçura extrema, não, mansuetude extrema, não sei nem como é que seria o manso mais do que manso. Eu não consigo. É, como é que é isso? A conotação de manso é outra como hoje. Como é que mansuetude é o extremo? Foi até o nosso irmãozinho, o irmão X, que fala sobre isso. Jesus com a mansuetude extrema, falou, gente, como é ser manso mais do que manso? Eu não consigo. Eu, sinceramente, não consigo conceber. Aí eu me percebi, eu me vi aqui exatamente assim. As interpretações personalizadas que nós tiramos das posturas. A gente condena. Hoje, então, nós estamos cheios de figuras que são de uma idoneidade absoluta. Aí quando colocam escuta no cara, o cara diz, ó, se a Lava Jato pegar aqui, não vai sobrar meia dúzia aqui no Senado. Que o resto está todo mundo envolvido. Então a gente começa a perceber que a gente fala uma coisa, mas faz outra. A gente direciona muito as palavras do Evangelho, principalmente o Espírito hoje adora, né? Direcionar e dar lição de moral, mas a gente sabe que nós somos os mais comprometidos. Uma irmãzinha chegou para nós, desequilibrada, cheia de companheiros do lado dela, e falou assim: só tem santinho lá, né? Eu falei: lá onde? Tá falando da casa onde nós frequentamos, minha irmãzinha? Não, somos piores. Por isso que estão enclausurados lá. Os libertos estão aqui fora, os melhores estão aqui fora. Na época que nós militávamos na casa espírita lá em Jacarepaguá. Então, e é verdade, se nós não tivéssemos a doutrina para dar a nós o quê? Essa voz inconsciente, a gente faria pior. Estou dizendo isso para vocês por experiência pessoal. Ela me conhece há mais tempo, sabe, é minha amiga, sabe das coisas que nós cometemos e que hoje nós éramos iludidos dentro da, acreditando que, isso aqui eu posso fazer, isso aqui é permitido. Meu filho, se você quer caminhar na estrada de Jesus, não pode. Porque você está sendo observado. Paulo disse isso, nós estamos sendo observados por uma multidão de testemunhas. Talvez vocês não creiam que o que vocês veem, o que vocês fazem, os companheiros espirituais, amanhã, eles levam essa informação para um companheiro encarnado, que te confronta em algum momento. E é isso aí, eu estou falando para vocês com experiência pessoal. O irmãozinho, que eu não vou citar o nome aqui, estava numa sessão de eu não gosto dessa palavra de desobsessão, eu prefiro falar de esclarecimento. E ele estava lá, não, meu irmão, a médium transmitindo o pensamento do companheiro, incorporada, e ele falou: irmão, não faça isso, deixa essa família em paz, você fica perseguindo eles. E o companheiro está caladinho ouvindo. Aí falou o nome do fulano: ô, fulano, o que você está falando? Aí, eu estou falando para você perdoar, meu irmão, para você ser mais doce. É? E você? Sabe aquele tal? Eu estava lá, tá? Eu queria te dizer que eu estava lá com você. Sabe quando você berrou com a sua esposa? De repente, ela reclamou de um prato sujo em você. Ah, pô, também quero que eu faça tudo, isso aqui. Eu estava lá, tá? Só quero te dizer isso. Você tem que me perdoar? Aí a pessoa ficou absolutamente sem graça. Ela falou assim: meu irmão, você, em vez de me ajudar, você me puxa para baixo. Então essas são as nossas posturas, que quando eu li esse texto, eu sempre me coloco na posição que, se nós quisermos, se é o nosso objetivo viver o Evangelho, preparem-se. Renovem os seus corações, fiquem em paz consigo mesmo, porque vocês vão ter grande dificuldade de vivenciá-lo. No mundo que não quer. No mundo que ainda não entende o Jesus. No mundo que ainda não admite que você seja agredido. E dá um abraço. Dá um abraço. Acabei de te xingar. Não, a mim não. Você xingou a si mesmo. A mim você não fez nada. O companheiro espiritual levou um saco de bosta no rosto. De uma irmãzinha que não demorou em nada, vamos dizer assim. O que fez ele? Deixou a comida, o pratinho de comida, com o rosto sujo. Deixou o pratinho de comida, se lavou. No dia seguinte foi lá. Vim ver se você está bem. Eu estou ótimo. Eu comprei, já tinha. Depois falou: meu irmão, se você tivesse me xingado ou agido, eu jamais deixaria sair, não. Mas como você agiu com ternura e amor, e ainda alimentou, eu vou embora. Mas peça para ela tomar cuidado com as suas posturas, que talvez não eu, mas outro volte. Então a gente tem que entender que estar com Jesus num mundo onde ainda há o sofrimento, graça, é ter dor, não vai ter outra maneira. Nós vamos encontrar dificuldade. E dos mais próximos, a gente fala palavrão, não deveria. Mais próximo. Não deveria. Olha só. Não deveria, mas eu ainda estou no meu caminho, no meu descobrimento. E agradeço você. Agora, faça uma promessa a si mesmo. Tá bom, é só. Respira. Vê se tá bom. Respira. Verdade. Se a gente aprender a respirar, eu vou mandar para vocês como a meditação, eu prometi e esqueci, ela auxilia nesse entendimento íntimo. Parar pelo menos uma hora, ouvir mais. Eu tenho uma frase que eu gosto muito: quem fala menos, ouve mais. E quem ouve mais, aprende melhor. Nós temos que falar menos. Às vezes nós somos interrogados lá na nossa casa para responder questões que nós não queremos responder. Ah, mas poxa, como é que o Espiritismo explica isso? Eu não sei. Mas eu posso dizer o que eu entendo. É isso que a gente tem que deixar. Olha só, o Espiritismo não diz nada. Quem diz é você, as tuas interpretações íntimas. Os estudos que a gente faz, ah, que está dizendo, não está dizendo, não, meu filho, você está entendendo isso. Ela pode ter entendido diferente. Eu gosto muito quando o Cosme fala que ele traz o histórico. Eu também tenho essa preocupação de quando eu leio, eu vou lá procurar. Aí eu vou lá ver, ah, isso era uma tradição farisaica. Ah, isso aqui é porque... Porque dá pra cara... gente entender melhor, né? O papai e a mamãe passavam fome e o cara era rico. O cara tinha dinheiro. O pai e a mãe passando fome numa época em que como ela falou, ah, isso está solto. Não, Jesus estava falando o seguinte, ó. Teus pais passam fome lá no sertão. Você vive num palacete na Zona Sul, na Vieira Soto. Aí você vai visitar eles. Um carrão lindo, todo maravilhoso, um terno, um Saint Laurent, perfume importado. Eles lá numa tapera, passando fome, mal conseguindo comer angu com feijão. Aí tu chega lá, ah, mas isso aqui são coisas que eu estou... Para Deus, não, eu ia falar bobagem. Eu não posso deixar de tirar de Deus para dar para vocês. Vocês têm que entender isso. Eu serei perdoado. Aí o Senhor Jesus falou assim, ah, então não pode comer de mão suja, mas pode ignorar o que Deus disse para você fazer. Aí, olha só, isso é muito importante para a gente que fala, que tem uma irmãzinha que você sabe, não vou citar o nome, que tem extrema dificuldade com a mãe. O que, que diz o quinto mandamento? O quinto mandamento é não matarás, não é? Não, não. Honrar pai e mãe. O que, que diz o quinto mandamento? Jesus está dizendo que para honrar pai e mãe que é bonzinho? Não. Honra pai e mãe, ponto. Não está dizendo que é o pai que é bonzinho, não é o pai que está presente. Exato. É mesmo. Amigo, você recebeu um dos patrimônios mais maravilhosos do mundo. Quem deu foi ele, foram eles. E quem concebeu foi eles, porque se eles quisessem, você não estaria aqui. Se a sua mãe ou seu pai falar assim, eu não quero essa coisa dentro de mim, você vai fazer o quê? Existem companheiros espirituais que estão desesperados, estão vivendo tormentos que não conseguem reencarnar. E tem uma ficha de só que o espiritualidade está falando, não, meu filho, calma, nós vamos encontrar uma família para você. Aí vou nascer aonde? Aí você fica censurando a mulher que tem 5 filhos. Nossa, parece até um coelho. O que, que você tem com isso? É de... Cara, olha só, às vezes eu tô tomando tanto tapa na minha cara que eu não aguento mais. Mas, gente, é 24 horas. Eu falo pra eles, gente, vocês fizeram um plantão aí de 24 horas. Que quando a gente faz um comentário, o irmãozinho fala, o que te importa? O que, que você tem com isso? Busca... Aí cita logo Jesus. O que te importa que eu quero que ele fique até que eu volte? Segue-me tu, meu filho. Aí eu... Então, essas são as nossas posturas. Nós não temos entendimento sobre o que a vida faz. Depois eu conto a história da irmãzinha. 2:05, né? Olha aí. Vamos. Não pode deixar eu falar. Não, é porque você já começou mais tarde também. O Edson pode fazer desencarnado. Aí a Patol faz a irradiação. Quer fazer o encerramento? Tá. Então vamos. Combinamos assim. Radiação, Patol? Não, foi. Vou fazer a radiação. Que é pra... Esse encarnado. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos conduzem aqui. Solicitamos e agradecemos por esse momento. Pedimos então as suas bênçãos, a sua luz, que a espiritualidade possa agora colocar nos corações que necessitam dessa paz, dessa tranquilidade, toda a força que eles necessitam. Pedimos então que essa luz desça principalmente para os nomes estão aqui. Cristiano Lima da Silva, Flávia Andréia Barbosa, Monalisa Tinoco, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Rubem Augusto Ferreira, Amanda Tinoco, Joyce Nóbrega, Evangelina Honorek, Maria Campos Bezerra, Tiana Augusta, João Pedro e Francine Magalhães. Sim, sim, assim. Graças a Deus. Mestre amigo, uma vez mais, sim, rogamos que espalhe sobre nós as energias doces, brandas, que nos restauram, que nos completam, que nos acalentam o coração. E enviamos, Senhor, essas mesmas energias aos companheiros que já se encontram na pátria espiritual, que retornaram, Senhor, ao mundo verdadeiro e se encontram angustiados, se encontram desequilibrados. Sejam todos eles envolvidos, mestre amigo, nesta energia que converge no teu coração, misericordioso e amoroso. Como eternos pedintes que somos, rogamos, Senhor, por esses companheiros que estão listados no nosso caderno, que agora citamos: Gabriel Cavalcante, Adriana Tomás, Regis Barata, Estela Vargas, Maria das Dores, Laurentina, Anadir, Luísa, Laureano, Jerônimo, Iranir, Valmira, Renata Sabato, José Domingues e Júlio de Moraes. Bem como os que aqui não estão citados, Senhor, mas que igualmente necessitam da Tua presença ainda em cada coração. Rogamos a Tua presença sempre conosco. Que assim seja. Assim, Senhor Jesus, neste momento, estamos todos em Manaus e gostaríamos de agradecer. Agradecer esses momentos de reflexões. Agradecer a presença viva do Teu Evangelho de amor e luz. E como somos eternos pedintes, gostaríamos de Te pedir também, Senhor, ajude-nos nessa empreitada, que consigamos caminhar irmanados, vivenciando no nosso dia a dia o Teu Evangelho de amor e luz. Dai a todos aqueles que não puderam vir a esperança, a fé e a certeza verdadeira que o caminho é a Tua boa nova. Esteja conosco hoje e sempre. Obrigada e que assim seja. Que assim seja. Agradecendo mais uma vez pelo amparo, pelo apoio e direcionamento desses amigos benfeitores que nos coordenam e nos dirigem nesse estudo. Vamos em paz, Jesus nos abençoe e nos acompanhe, e até a próxima semana, se Deus quiser. Assim seja. Assim seja. Fecha a janelinha. Ah, você abriu? Abri, porque sempre tá tão gelado. Engraçado, né? Hoje nós temos mais tarde. Ah, desculpa. Não, por causa do... Que geralmente quando tem mais gente... Não, não foi por causa que você falou, não. É porque o papo, a gente conversou muito, então foi bom. Gripada, né? Tá saindo uma clareza, mas é a temperatura. Tô mais... Cuidado vocês aí. O negócio da H1N1. Tô vacinado. Isso, a vacina. Agora que vai pegar mesmo. Não, já faz um mês. Agora eu vou tomar a vacina do... Da... Chikungunya? Não, do... Homeopática. Homeopática? Só que a vacina homeopática é o... É a gotinha. Um vez por semana. Tá vendo? Nossa, ela tá mal, já há muito tempo. Aí nós falamos, toma uma vacina pra ela não ficar em mesa. Aí eu falei, olha só, não tem nenhum problema. Suja de perto. Já falei. Olha, o meu Minerva levou a pastora ali. A pastora tá acima daquela coisa. É mole. É, é. Suja, o pessoal vai. Eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Grego light, chegando num lugar onde estava cheio de marmiteiro. Aí o cara olhou pra ela assim, ela tava com um terninho. Acho que foi. Não, ela tava com um terninho, uma Prada. Aí o rapaz falou assim. Aí o rapaz falou assim: não, meu Deus do cara, tava assim. Cira, Patrícia, já. Olha ela. Aí ela tomou um iogurtinho. Light. E vai almoçar, gente. Ô, cara. Ah, tá. E ela tomou. Mentira, eu tô comendo todos eles. Não importa. Está pensando em instituir um culto do lar lá em casa aos sábados. Eu vou fazer o convite para as pessoas. Tá? Em casa sabe que não somos só nós, cara. Rapaziada, aparece. Com certeza, né? Eu sou de qualquer lugar, né? Tem que ter atenção para isso. Está no lugar para nós. Paulo. Ela saiu. Ah, ela só foi passar na mesa.